Se manda, vai-se embora. Eu não quero mais você. Eu não quero mais chorar. Eu não quero mais sofrer. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pois quem mandou você vacilar e zombar do meu amor? Pois quem mandou você vacilar e zombar do meu amor? Vai-se embora, tudo acabou. Ficou só o bichinho, pois a flor no show. Se manda, vai-se embora. Se manda, vai-se embora. Eu não quero mais você. Você vai querer voltar, sabendo que eu sou muito sentimental. Eu sei que você vai querer voltar, sabendo que eu sou muito sentimental. Eu lhe posso aceitar, mas o meu perdão nunca você terá. Se manda, vai-se embora. Se manda, vai-se embora. Eu não quero mais você. Eu não quero mais chorar. Pois quem mandou você vacilar e zombar do meu amor? Pois quem mandou você vacilar e zombar do meu amor? Vai-se embora, tudo acabou. Ficou só o espinho, pois a flor no show. Se manda, vai-se embora. Se manda, vai-se embora. Eu não quero mais você. Você vai querer voltar, sabendo que eu sou muito sentimental. Pois eu sei que você vai querer voltar, sabendo que eu sou muito sentimental. Eu lhe posso aceitar, mas o meu perdão nunca você terá. Se